Então, 3170, sendo identificação, autorizado, siga da Mari. Desça para o nível 050, que é negar o 9097. No 70, após a posição ITAP, desça para 2.000 pés, que é legal no 07, reporta estabilizado no ILS, que se reira a pista no 0. Autorizado, 3170, se na proa de duna tiver condições de interceptar e completar o ILS. Afirmativo, vamos deixar na proa de duna, 2.000 pés. localizado o localizador da 10, Campo Vista, 3170. Tan 3170, Torre na Noite, 95. Torre na Noite, 95, Tan 3170, boa noite. Torre Salvador, bom dia, Tan 3170. 3170, cheque trem, livre pouso, puxão 90, 150 graus, 612, o ajuste 0 no 7. Teste pouso está baixado e travado. Autorizado pouso 90, Tan 3170. Bruno 70, solo 20, direita, táxi Alfa, Juliette para a remota 14. Táxi Alfa, Juliette, remota 14, da 3170. Salvador, boa noite, Stan 3. 520, passa 193 para o 150, informação Charlie. Stan 3, 520, boa noite, adicione identificação, autorizado chegada Mari, voando Mari da presente, desça para nível 050, QNH na 097. Desce ao 050, voando Mari, o Stan 3, 520. 520, controle. 520, desça para 2.000 pés sem restrições, o ajuste na 097. Reporte estabilizado DLS aqui, rei da pista na 0. 2.000 pés sem restrições, 1.007, o ajuste na 3520, reportará estabilizado.